Muito obrigado. Controle Salvador, TAM 3193. Tirança Lena, 3360, 3193. Controle Salvador, Gol 9077, Dael Leta Motiva, boa tarde. Controle, 1985. Controle Salvador, aqui né? 6315, decolado, na sua escuta. 98, boa. controle, Salvador, Gol 1697, decolado, batendo a reta na sua escuta.